Essa musiquinha eu só quero ver dançando quem sabe fazer coreografia, quem não sabe se balança. O nome da música é Coladinho, viu, Bigas? Ângelo, Ordinário. Ai, um beijo na boca, que gostosura, que coisa louca, quase me leva à loucura. Que remelejo que ela tem, descoladinho gostoso que ela vem. Descoladinho, descoladinho, ai, descoladinho, descoladinho, vem mamãe. Descoladinho, descoladinho, ai gostoso. Descoladinho, descoladinho, vem negona. Descoladinho, descoladinho, ai mamãe, ai mamãe. Descoladinho, descoladinho, que delícia. Descoladinho, descoladinho, como um cigarrinho. Descoladinho, descoladinho, ai. Patrick Polentinha. Que coisa louca, quase me leva à loucura. Que remeleixo que ela tem. Desce coladinho, gostosinho no vai e vem. Desce coladinho, desce coladinho. Ai mamãe, desce coladinho, desce coladinho. Gostoso, coladinho, desce coladinho. Que delícia, desce coladinho. Ai, dá um beijinho, mamãe, vai. Desce coladinho, desce coladinho. Ai, desce coladinho, desce coladinho. Desce coladinho, desce coladinho. Ai, que gostoso. Desce coladinho, desce coladinho. Ai, mirou. Traga a bebida, mirou. Patrick Polentinha. Nhê, nhê, nhê, nhê.